cidade fria demais pro teu quarto quente. Nas rodovias mais de 1000 carrinhos bate, bate. Se hoje ela fizer aquele teste de gravidez positivo, é Isaac testando tua gravidade. Partida aceita, sobe, sempre que alguém aceita. Submeter-se a ordens de homens que nem respeita. Kaique e Joker juntam, hip hop nato. Surge embora pareça Operação Lava Jato. Passei Ferraris do rap de bicicleta, juntando um time só irmão de mente aberta. Eu vou lutar pra colocar minha voz na pista, já que só odiar o racista não vai encher biblioteca. O mundo amputa a sensação que a gente tem de tá em casa. Quando o Red Bull deu sono, foi rap que me deu asa. Nas insiste que o homem já pisou na lua. Cês insiste que o Pedro descobriu o prazo, mesmo sabendo que tudo é passageiro. Não vou entrar no trem da meia-noite hoje. O meu amor vem primeiro. Quero dinheiro, mas quero ser melhor que ontem. Tudo é passageiro. Não vou entrar no trem da meia-noite hoje. O meu amor vem primeiro. Quero dinheiro, mas quero ser melhor que ontem. Deslizando nas bases sem escorregar nas linhas. É o nego Max trazendo mudança no gesto, cura da loucura. Pros Loki nós é indigesto, rap verdadeiro. Caio D, Kaique e eu contra o resto. Então segura a literatura literal, do centro pra lateral. Os efeitos colateral é visão e dor de cabeça. Complexo, do plexo solar ao coronário. Estelar, tirando X1 que extraordinário. Lua livre, ascendente em rima. Viciado em palavras e ocitocina. Frame não, minha banca é atômica, sua bomba sônica. É o bem que cobra o mal, mentira, nós assassina. Não me importa a cor da sua pele, gênero ou religião. Se é pelo certo, tamo junto. Do contrário, forte abraço. Spit é horas, letra é aço. No flow dinamite, quem veio pra fazer clássico, não se ilude com os hit. É que nós tá pra fazer o que ninguém quer fazer. Já que hoje ninguém mais quer falar sério. Mesmo que falem ou não falem, rap foda tá no vale. 012, cê é matreiro nos estéreo. Enquanto os objetificam, a que nós desmistifique. Segue sem medo de nada e nem ninguém. Eu não quero buchicho, só quero dinheiro. Quem quiser ideia pra trocar, pode ver que tem. Mesmo sabendo que tudo é passageiro, não vou entrar no trem da meia-noite hoje. O meu amor vem primeiro. Quero dinheiro, mas quero ser melhor que ontem. Tudo é passageiro. Não vou entrar no trem da meia-noite hoje. O meu amor vem primeiro. Quero dinheiro, mas quero ser melhor que ontem.